Centro Recife, 128-8. Do Lovário, pô. Agora, né? Agora. Tá passando o Ferro Hotel Papá, mas tem um voo 1-1-0. Ferro Hotel Papá, mantendo o voo 1-1-0. Na escuta do controle, Salvador. Diga, Serra do Papá. A etapa sua terminal será o 2203, ok? É o seu através, Salvador, que é 2210. Serra do Papá, mantendo o nível 1-0 na escuta do controle. Tá. Copia. Boa noite, 66, boa noite, autorizada a chegada Mari, desça ao 050. Boa noite, 050, voo 1866. 9168, boa noite, via chega da Mari, desça ao 060. Papa Romeu Serra, Papa Juliette, autorizada a decolagem pista 17, o vento 160 graus, 05 nós. Papa Romeu Serra, Papa Juliette, decolada ao 02, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 08 agora, muito obrigado, senhor, boa noite. Papai Juliette, boa noite. Contato cadastro para 400, Rui direto Leda. 400 direto Leda, graças, senhor, Papai Juliette. Bom, no 866, vou em Duna. Noite, Duna, obrigado, 866.

0, curva direita, agora eleva, acertou 6608. 0099, protegimento correto, autorizado, feedback acionar, reporte táxi. Camará para o táxi, espera acionar, 099. Controle, boa noite, é o papapapá Mike Juliette Romeu. 7 Romeu, prossiga. Romeu 44, com 3 a bordo, decolagem de terra, India Echo India, alocado 0115 no transponder, interceptor BR-324, vai rumo ao Iguatemi, a 1000 pés a GL, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, está autorizado, mantendo o número pés na escuta do controle. O número pés, escuta permanente no seu controle, Mike Juliette Romeu. Papá Romeu Serra, Papá Juliette, chame o centro Recife, na frequência 1251, alternativa 33.25. 251, 3325, Serra Papá Juliette, obrigado, agora aí. Papá Golf, boa noite, está em contato radar, passa posição coral, Rui Itap, espera interceptar a chegada a mar e reporte para descida. Aguarda para o feedback acionar com o Xené 6259. 9168, lista para 2000 pés, autorizado LSXC, vai seguir o tráfego à frente, é o Boeing 738. Reporte estabilizado no localizador. 1968, NC redução para 1809. NC redução, 1068. O 1866 informa que tem um helicóptero manterando meu pé na proximidade de Tuna, vai interferir na aproximação. NC 1866. A 1766 informa que eu tenho dois traços prosseguindo para a aproximação final. Confirme. Lista para 500 pés, eu tenho dois passos na aproximação. É, tá 800 MSL, porém já 500 do solo. O Marquilete Romeu, devido a obstáculos no terreno, está restrito. O Marquilete Romeu pode seguir para outra localidade. Pés autorizados. Estamos sendo estimados para o Pushback 6259. Ok? Pushback 6259, bem estimado? Mais em 2 minutos, a aeronave que puxou no 09 já está totalmente próximo do taxi. Na 099, por favor, repita as informações, que a transmissão saiu muito baixa. Confirma com a maior agora. Agora um pouco melhor. 163 a bordo, 3:05, Campinas. Taxi é via parte 1 no Índia, ponto de espera Tom, em 1-9-2-9-5, altímetro 1015, bom voo. 1-0-9-9, livre táxi. Parte Índia, ponto 0-1-8-9-5, 1-0-1-5. Beleza, bom, 866. 866, chame torre, na frequência 18995. 1895, 866. O 1968, redução para aproximação. 68. Salvador, boa noite, 1866, boa noite. Final da pista no zero, continua a aproximação. Reporta visual com o campo em baixo travado. Boa noite. Chama visual, 1866. Boa noite. Pesado push do 6259. Alô, senhor 6259 para o push. Agora sim autorizado, a aeronave acabou de livrar sua retomada. É 59, copiou? Copiada. Fez 197, copia? Galeão 300 autorizado, decola da 190 com a primeira curva direita na saída da Eoleda Irumi, após conforme. Transponder 5157, controle em 1-20-8. Distribui Tuna na presente, mantendo a velocidade. Todos o pistão no zero, vento 150 graus, 049. Autorizado, pouso 190, 866. Tropa Golfo, desça até 4 mil pés, o ajuste no E15. Tropa 084, send to Federal 050, my arrival. Para o táxi 6259 da Ocean, POB 159, 4 horas e 5 de autonomia, alternando o galeão. Estou com 1000, 168. Sim. Tem que ser a via parte 1 no Índia, ponto de espera, torre 18, decimal 958, metro 615. 15, a torre 285. Com 866. 866, Solos 18, chamo 211. 211, 866. O 168 livre pouso, vento 180 graus, 89. Livre pouso no 168. 1866, táxi Juliette. Alfa, repórter aqui da Juliette, 1866. Oito, boa noite, via chega na Mari, desça até o 060. Meia oito, solo 19, direita 211 no chão. 6858, mantenha a chegada número 3 na aproximação. Tente manter o ponto de espera. Juliette, 1866. No 099 de decolar, vento no 80 graus, 89. Pulou no 68, estou autorizando o táxi Alfa Juliette, 807. Alfa Juliette, 07. Valendo. Lima, Sena 10, 62, por nós. 099, decola de 21, chama o controle 120, decimal 8. 208 com 099, boa noite. Controle Salvador, boa noite, bom no 099, telefone alto. Bono 099, boa noite, contato radar, subindo para o 360, sai da Arbor. Ah, perdão, sai da Arbor, subindo 360, no 099. Contestido, 040. Escama pagou, fita para 2000 pés, o ajuste 1015, está autorizado o ILSX e reporte estabilizado no localizador. 2015, camarada estabilizado. Default 2550, my arrival is in to flight level 070. Bono 099, fui na proa de Alepa. Bono 099, porque eu controlei? A escuta prossiga. Fui na proa de Alepa. Está presente proa de Alepa, 099. Apatango, Serra Hotel Papal Controle. Famílias Nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. Autorizado, senhor Brantac. Boa tarde, mesmo autorizado. 3259, decola os 23, controle 120, decimal 8. 01-62-59. Controle Salvador, 62-59. 62-59, boa noite, contato radar, 0360, após 2000 pés na proa de Leda. Boa noite, contato 360, após 2000 Leda. Alpha 08 VOD 103,000 feet, canate 1015. 103,000 feet, 3858, desça para 4000 pés, o ajuste 1015. 1015, no ajuste, descendo para 4000, 3858. Alpha 2550, send to flight level 050. Send to 050, 050. Reduzir a velocidade para 200 nós. Vai seguir o tráfego à frente, está 8 milhas, é o Airbus 332. Reduzindo para 200 nós, 3258. 408 pod 2000 feet, clean ILS, final pod steps localizer. Alô, Salvador 3197, falo com o táxi, governo 35, 3 horas e 40, Campinas. 3197, autorizado o táxi, India, condição 0, torre 1895, ajuste na 015. Meu táxi é o ponto zero da 15, 2-2-2-3-5-3-0-9-9, boa noite. Papagolfo estabilizou. Ótimo, Papagolfo, chame torre na frequência no 8, decimal 9-5. Pronto, obrigado. Torre, Oscar, Papagolfo. Prossiga, Luiz. Estabilizou. Pessoal, base direita 17. Ok, está autorizado, então, cancela o plano aos 27, base direita 17, reporte 8. Vai acabar. Alô? Vetração para o espaçamento, vai manter a proa 040, seu limite ao localizador. 040, limitado pelo localizador, o 259 da Ocean. 3858 nessa proa está autorizado a interceptar, prosseguindo para 2000 pés, o ajuste 1016. 1016 no ajuste, descendo para 2000, autorizado a interceptar essa proa 3850. A 259, está autorizado voar direto Mótiva. Grato, Proj Mótiva, 6259. Salvador, uma boa noite, 317, autorizado alinhar e decolar. Vento 180 graus, 8 nós. A linha decolada, 1013.

pequeno desvio, mas já está voando Leda da presente. 3858, solo aos 36, liga direita, chama 121 no solo antes da taxi alfa. Antes da alfa, chama 211. Solo do Salvador, livrando a sua escuta, o da 3858. 3858, está autorizado, Alfa Juliette, posição 02, eu direita no manobre. Elisano, Alfa Juliette, 02. Subúrbio, comprou a de Paris para Serra Índia, com Índia, mais Juliette Romeu. Juliette Romeu, reporte visual com Serra Índia, com Índia. Sobe, boa noite, 0662, via 3662, boa noite, via Chega da Mare, desça para o 050. Via Chega da Mare, aqui já te chamou, reporte visual com Serra Índia Corinthians. Reportará Serra Índia Corinthians. Zona 97, chame centro Recife, na frequência 251, alternativa 33, decimal 25. 35977. Você quer falar se o Five Five de Reception? Afirmativo. Tower, 118, decimal 95. 118, decimal 95, thank you. Salvador Tower, President Force 2550. 250, clear to land. Wind is 180 degrees, 8 knots. Clear to land, landing gear lock and down, 250. E já tinha meu tem frequência livre, bom pouso. Graças, uma boa. Zona 096, boa noite, via chegada Mari, desça ao 050. Via Mari, descendo ao 050, bom, 0 Mari. Which is your apron? VIP. Care clear to make 180 degrees and taxi backtrack. Report leaving the second to the right. Okay, report leaving the second. Salvador, é o Google no 705. Prossiga. Qual a situação que está presente? 1705, prepara da Eulida Motiva. Da Eulida Motiva, do lado. 1705, transportinho da Eulida Rumi. Autorizado Galeão, nível 360. Decolo no zero, saindo da Eulê de Rumi, OP November 857, Mouso. Controle Salvador, opera 120, décimo 8, transponder 5172. Controlado, Galeão, nível 360, da Eulê de Rumi, OP November 857, Mouso, 208, 58. Da Eulê de Rumi, cima pronto para o pushback treinamento no 705. Da Eulê de Rumi. Five 550 leaving the runway, clear to the approach. 043, autorizado Guarulhos, nível 360, decola 10, curva direita, saída da El, Lesa Mótiva, Apesolu 10, Taubaté. Controle Salvador, altera 120, decima 8, transpon 25407. Cotejamento correto, pronto para o estacionamento. 096, prossiga para 2.000 pés, está autorizado ILS XR, reporte no localizador. 72.000, autorizado XR, reportando no localizador, bom 096. Localizador 3662. 3662, chame torre, na frequência 18895. 1895, boa noite. Raposo. Obrigado. Salvador, boa noite, tá? 3662, ingressou na final, embaixo, ainda não embaixo, tá? 3662, chega o trem na final, autorizado pouso. Vento 180 graus, 8 nós, pista molhada. Chovendo, na vertical negativo. Bastante secado, são 3662. Pouso, vento 180 graus, 8 nós, 3662. Que força, 3662. Avistou a 97, 3, 2, 2. Gente, vento 180 graus, 8 nós. Repouso, 3, 2, 2. eu sou alô aos 55, chamo 21 no solo. 21, bom. Localizador, gol na 096. Estou na 096, chame Torre, na sequência 98, decimal 95, babou. 1895, obrigado. Até a volta. Salvador, boa noite, gol 1096, final da pista 1-0.